alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Eita, menina! Alô, menino! Oi, gente boa, gente querida, gente do meu coração. Tô aí! É, hoje é Natal. Então é Natal. O que você fez? Ah, mas que felicidade, que alegria, que bom poder estar junto com vocês mais uma vez e numa data tão importante, né? A data magna da cristandade. Poxa vida, para você, meu amigo, minha amiga, ô menina, onde quer que vocês estejam, meu abraço bem apertado e que você se sinta aí realmente feliz e mais do que nunca em paz com a sua própria consciência e em paz com Deus, principalmente. Porque você está aí e nos acompanhando e ouvindo o programa e sabe que é uma data que marca muito, que ela simboliza muito para todas as famílias, não é? Então, Feliz Natal para você, onde quer que esteja. Eu vou começar o programa, como eu comecei ontem, na véspera, trazendo uma música de Natal. Daqui um pouquinho também, eu vou trazer aí a nossa carta destaque e a gente vai ter oportunidade aí de fazer muita coisa e vamos saber, inclusive, daqui um pouquinho quem é que eu atendo, não é? Então, a primeira música de hoje é com a Aline Barros, Vem Chegando o Natal. Roda lá, menino! Olha, gente, a minha carta de destaque de hoje É a carta do rapaz apaixonado de algum lugar de Rondônia. Alô, menino. Alô, rapaz apaixonado de algum lugar de Rondônia. Já, viu? Vou trazer a sua carta aí como carta de destaque. Mas então você também quer participar, você também quer entrar em contato aqui com o Maurício Fales ou com qualquer programa da Rádio Estúdio Brasil, é só você escrever para a Caixa Postal 0633, CEP 71749, tracinho 970, Brasília, Distrito Federal. Ou então você pode entrar em contato direto com o site www.radioestudiobrasil.com.br. E lá no site tem um quadradinho lá, contato. Você clicando lá vai abrir a janela para que você possa mandar então a sua mensagem para quem você quiser, para qual programa você quiser aqui da Rádio Estúdio Brasil. Falou? Então, Feliz Natal para todo mundo que está aí me escutando. E agora vamos ouvir Adalberto e Adriano, Separação. Roda lá, meninão. Terá sido o motivo da nossa separação. Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Você sim, a força do meu amor, amor que não aceitou uma outra mulher. Ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e o seu beijo de amor. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Mais uma vez aqui quero agradecer o meu amigo Bispo Santiago. Ê, Bispo, Feliz Natal pra você, rapaz. Tudo de bom aí, felicidades, viu? Ele colocou uma frasezinha aqui no meu Face. Olha, essa frase... Eu tenho uma raiva desse tipo de gente, desse tipo de pessoa. Olha só a frase dele.

Castle. Aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. A Antena Web deseja a todos os seus ouvintes e colaboradores festas felizes. Canal 1. Antena Best. Antena Live. Nós somos Antena Web. A cada dia melhores e mais organizados, mais fortes. Pelo bem do nosso trabalho e pelo bom da vossa audiência. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós somos, cada vez mais, a sua Antena Web. Antena Web, sintoniza-te. O mais amado do Brasil. Eu tenho um amigo que mora em Niterói, no Rio de Janeiro. O nome dele é Cláudio Milton Perpétuo. Ele também é um pouco contestador, mas contestador no bom sentido, que ele sempre escolhe algumas frases assim de impacto e faz a postagem no Facebook e também na minha página. Olha só uma das frases de contestação dele. Ser bom não é sinônimo de ser idiota. Ser bom é uma virtude que alguns idiotas não entendem. Mas, apesar de parecer uma frase contestatória, mas é uma grande realidade. É que muita gente pensa que pelo fato da gente ser bom, que a gente é bobo, que a gente é besta, que a gente é otário. Ah, esse aí é um bobão, esse aí é um mané. Mas, na verdade, idiota é quem entende dessa forma, porque ser bom é um estado de espírito, não é alguma coisa que você faz para ficar parecendo bonito aos olhos dos outros, não. Grande abraço, meu amigo Cláudio Milton Perpétuo. Feliz Natal para você aí, viu? E o Fagner vai cantar agora Borbulhas de Amor. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Canta, coração, que esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enches de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar,

would, if I only could, I surely Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Aí uma frasezinha bem pé no chão, bem pequenininha, mas bem pé no chão. Olha, eu poderia reclamar porque ainda não tenho tudo o que quero, mas é melhor e prefiro agradecer por tudo que Deus me deu, né? É isso aí. A gente tem mais a que agradecer, porque a cada dia Deus tem nos dado o dom mais precioso, o dom mais importante que a gente poderia ter, Deus está nos dando, que é o dom da vida. Então a gente tem que mais é agradecer, agradecer e agradecer esse dom maravilhoso que é o dom da vida. Ora, ora, se não é. É, claro que é. Então, gente, agora sim, agora vamos lá, vamos trazer a nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. E a carta é do rapaz apaixonado de algum lugar de Rondônia. Olha só o que ele escreveu aqui na sua carta. Olá, meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Ah, tá tudo bem, meu amiguinho. Olha, Maurício, eu não cheguei a ouvir os teus programas quando você trabalhava na Rádio Nacional da Amazônia, porque eu ainda era muito criança. Eu deveria ter uns 4, 5 anos apenas. Hoje, eu já estou com 18 anos, mas meus pais sempre falavam de você, que você era um locutor muito bom e que sempre dava bons conselhos para as pessoas. Quando foi um dia, eu ouvi aqui pela rádio local, a Rádio FM local, o anúncio que você estaria fazendo um programa de rádio. Olha, eu te confesso que eu fiquei curioso em ouvir aquele locutor que meus pais tanto falavam e gostavam. Até que chegou o dia da sua estreia. Maurício, eu te confesso que nunca tinha visto tanta alegria nos olhos do meu pai e da minha mãe, ali ao pé do rádio, esperando ansiosos você começar a falar. Nossa, parece que sua emoção estava saindo pelos poros, porque logo minha mãe se emocionou e começou a chorar abraçada meu pai. Eu não posso dizer com certeza, mas acho que ele, meu pai, também estava chorando. Teve uma hora que eu senti que você estava engasgado, Maurício, como se estivesse chorando. E nessa hora, eu te digo com toda honestidade, me deu um entalo na garganta danado. Mas eu aguentei firme. E assim transcorreu o programa todinho. Meu pai abraçado com minha mãe, eu ali assistindo e ouvindo você com a sua voz trêmula e emocionada. Naquele instante foi que eu percebi o porquê de tanta paixão dos ouvintes por você, Maurício. E nunca mais eu perdi um programa sequer. Agora é sagrado. Todos os dias, às 11 horas da manhã, nos reunimos na sala, aumentamos o volume do rádio e só saímos de perto na hora que você diz. E fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Maurício, era o que eu tinha para te contar. Ah, e minha mãe pediu para você rodar para ela uma música do Vando que ela gosta demais. A música é Moça. Olha, você pode dizer o meu nome e dos meus pais também. A minha mãe é Maria das Virgens Siqueira. O meu pai é Moacir Alves de Siqueira. E o meu nome, Maurício, é Ângelo Alves Siqueira. Nós moramos em Rolim de Moura, Rondônia. Caramba! Eu achei que não fosse conseguir controlar a emoção. Meu Deus! Isso é muito forte pro coração de um pobre velho piegas assim como eu sou, né? Veja só, uma geração que me curtiu anos atrás. E hoje, novamente, eu falo para essa geração, e agora aumentando mais o número de ouvintes, né? O filho, que era pequeno na época, agora também já é meu ouvinte. Olha, gente, eu nunca gostei de falar da minha pessoa, não. Mas se tem uma coisa que eu sempre procurei passar para os meus ouvintes, foi o sentido de honestidade, de honradez e, acima de tudo, de amizade. Isso, para mim, são valores muito grandes. Não tem dinheiro que compre ou pague quem segue esses princípios. O que mais eu posso dizer para essa família? Né? Eu acredito que nenhuma palavra poderia expressar com realidade a minha gratidão e amizade. Então, eu digo apenas o que eu digo a todos os meus ouvintes. Obrigado, Maria das Virgens. Obrigado, Moacir Alves. E obrigado, menino Ângelo Alves Siqueira. Beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. E um Feliz Natal para todo mundo, tá? E já que sua mamãe pediu, a Dona Maria das Virgens, tá aí a música do Vando. Moça, roda lá. Feliz Natal. Tão forte, pode até machucar, moça. Dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento todo em minhas mãos. Abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Moça, sei que já não é pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento todo em minhas mãos. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Eu quero me embolar nos teus cabelos, Bom, gente, como hoje está sendo um programa também diferente, né? Está sendo um programa atípico, eu falei que depois da carta destaque nós teremos mais uma música. Então tá aí. A música que vai encerrar o nosso programa de hoje é com a Simone. Então é Natal, o que você fez? Roda lá, menino, música danada e bonita. Vamos nessa! É Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo. O amor como um todo. Então bom Natal e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, pro enfermo e pro santo, pro pobre, só coração. Então bom Natal pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz. E o que a gente fez? O ano termina e começa outra vez. Acabou, que peninha, hein? Mas não tem nada não, a gente se encontra no próximo programa com muito carinho, com muita alegria. Olha, Feliz Natal para todos vocês, aonde quer que esteja, sabe que eu estou aí do seu lado, viu? Torcendo junto com você e me alegrando com você também. Afinal de contas, a nossa amizade é uma amizade que será eterna, que seja eterna enquanto dure, não é isso? Como diria o poeta, que seja eterno enquanto dure. Então, tudo de bom para cada um de vocês. Feliz Natal, muito obrigado. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no coração, menina, para você, meu amigo. Felicidades. Tchau, gente. Tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.